cria dona que pá, yeah. Ó criador de todas as coisas, ajude-me, pois hoje saio pelo mundo nu e só. E sem sua mão para me orientar, vou desviar do meu caminho que conduz ao êxito e à felicidade. Não peço ouro nem prato ou roubar, ou mesmo uma oportunidade, segundo minhas capacidades. Mas orientação para que eu possa adquirir capacidade, segundo minhas oportunidades. Vou me banhar em bons hábitos para que os maus se afoguem, meu Deus. Me dê compaixão pela fraqueza dos mais pobres. Ajude-me a permanecer humilde nos obstáculos e fracassos que atravesso, mas não oculte dos meus olhos o prêmio que virá com a vitória e o sucesso. Me dê ânimo pra continuar na batalha, mesmo nesse mundo injusto e canalha. Medíocre mundo, só podridão, irei mais fundo. Irei do mundo e principalmente irei de mim. O mundo fica mais cômico quando se age assim. Derramarei só lágrimas de suor. Tristeza não tem valor, de alegria é bem melhor. Irei com uma criança com pureza e cheio de esperança, por um mundo melhor, sem miséria, onde os políticos não seja bactéria que corrói e causa infecção, e querem benefício próprio e foda-se a nação. Andarei onde o fracasso teme andar, trabalharei enquanto o fracasso procura descansar. Andarei onde o fracasso teme andar, trabalharei enquanto o fracasso procura descansar. Em verdade vos digo e admito, ação é a comida e a da bi nutrirá meu êxito. Admiro a atitude que Jesus Cristo tinha quando com chicote destruiu a feirinha. A acumulação é uma erva daninha, sem ação todo fruto morrerá na vinha. Quando o leão está faminto, ele come. Quando a águia sente sede, ela bebe. Se não agem, ambos padecem. Pularei da cama enquanto o fracasso dorme mais uma hora. Sem demora, agirei agora. Assim tentado a desistir e recomeçar amanhã, eu resistirei e guerrearei como um guerreiro no Vietnã, para consumar mais uma vitória. E mas no tour de pura ação, sem ela todas as outras são em vão.